Uma boa noite a todos. É muito bom para mim estar aqui mais uma vez na Igreja do Ronda. E o título da mensagem dessa noite não é muito bonito, não. O título da mensagem dessa noite é um quadro tenebroso. Tenebroso é uma coisa feia, uma coisa triste, uma coisa difícil. Mas para aliviar um pouco a mensagem, né? Eu vou ler e vocês prestem atenção num dos versos mais bonitos da Bíblia. E ele diz assim, olha. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A mensagem do amor na Bíblia é tão importante, tão bonita, chega um ponto da Bíblia dizer assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa mensagem ela é tão importante, ela é tão bonita, que ela resume o caráter de Deus. Lindo, não é? E quando a gente estuda a Bíblia, alguns têm a impressão que a Bíblia deveria falar mais de amor. Porque quando a gente vai estudar a Bíblia, nós temos mensagens, às vezes, assim, tão pesadas, tão difíceis e tão complicadas, que a gente não entende muito bem por quê. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. A mensagem do amor de Deus é a mensagem da salvação. Será que Satanás iria deixar essa mensagem fluir livremente pelo mundo? Com certeza não. Ele tentaria introduzir no meio dos cristãos que têm a mensagem do amor de Deus todo tipo de coisa errada, para que os cristãos também se perdessem, para que eles dessem um mau testemunho, para que as pessoas não acreditassem no amor de Deus. E nós vamos estudar uma profecia que trata exatamente disso. Então vamos abrir a Bíblia em 2 Carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Para entendermos essa mensagem pesada, mas muito importante para a nossa vida, nesta noite, nos tempos em que vivemos. E a palavra de Deus diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Não sei se vocês têm a real dimensão do que significa o cumprimento dessa palavra na história da humanidade. É um texto difícil e Pedro começa dizendo assim, da mesma forma como houveram no passado falsos profetas para desviar o povo, assim também entre vós, ou seja, no meio da igreja, haveriam falsos mestres. Pessoas que se dizem cristãs, seguidoras de Jesus, e que iriam guiar as pessoas por caminhos errados, falsos mestres. Esses mestres, qual era a obra deles? Introduzir, de forma dissimulada, heresias destruidoras. Bom, o que é heresia destruidora? São mentiras perigosas contra a palavra de Deus, mas que se unem com verdades para tentar nos enganar. Por exemplo, Deus nos ama? Sim, essa é uma verdade. Então, se eu disser assim, porque Deus nos ama, ele permite que a gente mate, roube e minta. Eu estou mesclando uma verdade, que é que Deus nos ama, com uma mentira, que a gente pode roubar, matar, mentir. Se as pessoas acreditarem no que eu estou dizendo, o que vai acontecer com elas? Elas vão se sentir no direito de matar, roubar ou mentir? E elas vão fazer o quê? Vão ser destruídas. Vocês entendem então o que é uma heresia destruidora? Uma coisa que pega uma verdade, mescla com mentira e ensina para as pessoas. Agora, essas mentiras, elas são disfarçadas de verdades e elas têm o poder de corromper a fé das pessoas. Agora as pessoas não vão mais acreditar em Deus tal qual ele é, ou na verdade que ele prega e que está na sua palavra. As pessoas vão acreditar mais nos pastores, nos padres, nos bispos. E agora nós estamos entendendo que nós vivemos num tempo do mundo onde isso está acontecendo. Bom, e o que é dissimuladamente? É de uma forma não sincera, mas que aparenta ser sincera. Ninguém nunca vai bater na sua porta e dizer, olha, eu quero pregar a palavra de Deus de forma falsa para você, para que você se perca. Alguém vai falar isso para você? Claro que não. Ninguém, nenhuma igreja, lugar nenhum, ninguém vai dizer isso. Todo mundo vai dizer, olha, aqui é verdade, vai seguir com Deus, você vai ser abençoado, você vai ser salvo. É dissimulado. E agora, será que eles sabem que eles estão enganando as pessoas? A palavra de Deus tem um texto muito interessante, que ela diz assim, que os ímpios vão proceder de uma forma perversa, enganando e sendo enganados. Está lá em 2 Timóteo 3, 13. Eles vão enganar as pessoas, mas eles também vão ser enganados. Ou seja, quando o mundo cristão prega mentiras destruidoras, heresias, não é porque eles querem destruir você, é porque eles acreditam naquilo mesmo. E eles ensinam aquele monte de bobagem contra a Bíblia porque eles acreditam naquilo. E por que, que eles acreditam? Porque eles não têm conhecimento. A palavra de Deus é assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento teórico da Bíblia e conhecimento experimental de relacionamento com Deus. Não tem uma vida de oração mais profunda, uma vida de comunhão mais profunda, de louvor mais profundo, serviço missionário mais profundo. Estão fraquinhos na fé, não estudam a Bíblia. É fácil acreditar em mentira desse jeito? Claro que é. Facílimo. Aliás, difícil seria acontecer o contrário, né? Agora, Pedro fala que essas pessoas vão seguir esse caminho de acreditar em mentiras, de ensinar mentiras para os outros, até um ponto assustador. E ele fala três coisas. Primeiro ponto, até negarem o Salvador, o Senhor que os resgatou. Eles vão se envolver com tanta filosofia errada, com tanta coisa errada, até o ponto de negarem o Salvador. Depois, eles vão fazer, ensinar coisa errada e fazer coisa errada, até induzir as pessoas a práticas libertinas, práticas erradas, para que o caminho da verdade seja difamado. Essa é uma outra consequência dessa situação religiosa que nós vemos no mundo hoje. E três, eles iriam se preocupar somente com o lucro financeiro. A religião iria virar um grande comércio, comércio mais profano possível, em nome de Deus. Vamos analisar esses três enganos, para que a gente não caia em nenhum deles. Bom, o primeiro, negar o Senhor que nos resgatou. Se você estuda a história da igreja, desde os dias que Jesus vivia, até hoje, as mais variadas igrejas, católicas, protestantes, adventistas, qualquer uma, você vai perceber que muitas doutrinas dentro da igreja foram levantadas contra a salvação em Jesus Cristo. Dentro da igreja católica, por exemplo, salvação através da missa, através dos sacramentos, não importa mais a tua relação com Deus, se o padre não te der a hóstia para você comer, você não tem salvação. Olha o cumprimento profético do que Pedro estava dizendo. Que eles iriam se envolver em heresias até o ponto de negarem que a salvação é através de Cristo. Não, agora ela é através da hóstia. Vocês pensam que é só a igreja católica que tem problema? A igreja protestante. Existe um ramo do protestantismo que se chama calvinismo. Que eles dizem que Deus escolheu quem vai se salvar e quem vai se perder. Então a salvação não é mais através de você aceitar a Cristo. Se Deus escolheu que você vai ser salvo, você vai ser. Se Deus não escolheu... Até o ponto de negarem que existe salvação em Jesus. E que é Ele que decide lá arbitrariamente quem é salvo e quem não é. Heresias destruidoras até o ponto de negarem o Senhor. Mas nós estamos numa igreja adventista. Nós não somos calvinistas, nós não somos católicos. Será que nós estamos livres dessas heresias que podem destruir a fé em Cristo como Senhor e Salvador? Não é uma resposta fácil de dar. Mas dentro da igreja adventista... Existe uma doutrina, vocês já ouviram falar do fechamento da porta da graça? A maioria dos adventistas já ouviu falar, acho que todos os adventistas, aqueles que estão entrando em contato com a igreja, estão ouvindo falar, né, devagarzinho eles vão ouvindo falar dessa doutrina. Bom, o que acontece? Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós diante do Pai. Em algum momento ele vai sair de lá, e esses adventistas acreditam, baseados nos escritos de Ellen White e alguns textos da Bíblia, que nós, a partir do momento que Jesus sair do santuário, precisaremos viver uma vida absolutamente perfeita e sem pecado, independentemente da graça de Jesus Cristo. É possível fazer isso? Não é possível. Essa não é a mensagem bíblica. Então, o que que acontece? Abre a Bíblia em Efésios capítulo 2 e vamos entender algumas coisas importantes. Versos 8 a 10. Aqui está a forma como nós somos salvos por Deus. Como é que Deus salva o ser humano? E olha que interessante. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, pregar que no futuro precisaremos desenvolver nossas boas obras ao nível da perfeição absoluta sem pecado, para viver sem intercessor, para sermos salvos, é uma vertente dessa heresia que Pedro nos previne, negar o Senhor que nos resgatou. A Bíblia diz assim, olha, aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Deus começou uma boa obra no nosso coração, nos guiando a sua palavra, nos ensinando a amarmos uns aos outros, ensinando-nos a amar a Deus. Foi Deus que começou essa obra? Foi. Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Se nós não nos afastarmos dele, Deus nunca vai nos afastar de nós. E a salvação nunca vai ser uma questão de eu merecer, não é de obras para que eu não possa me gloriar. É uma salvação gratuita. Gratuita, pela graça que eu adquiro mediante a fé e que, obviamente, me conduz à prática das boas obras. Bom, essa vertente de pensamento diz que quando fechar o fechamento da porta da graça, nós teremos que viver perfeitamente de acordo com a lei, senão nós estaremos perdidos. Agora, essa não é a mensagem que nós lemos na Bíblia. Muito pelo contrário, essa é uma mensagem diferente. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Gálatas 3, 21. Se nós pudéssemos ser justos pela perfeição em guardar a lei, ninguém precisaria da graça de Deus na cruz de Jesus Cristo para a nossa salvação. Isso vai mudar algum dia? Nunca. A Bíblia não fala em que isso vai mudar nunca. Nós não podemos negar a graça de Deus porque agora eu vou ser capaz de guardar a lei direitinho. Então, Jesus, eu nem preciso mais de você. E, aliás, existem dois homens chamados Robert Wieland e Donald Short, que são adventistas e que eles afirmam que nós, que faz parte do Evangelho, a gente não precisar mais de Jesus como Salvador um dia. Já pensou isso? Isso é verdade? Não, Jesus sempre vai ser o nosso Salvador, mas não é só nosso Salvador, ele também é o nosso Senhor. A palavra de Deus, ela é muito clara nesses pontos, e ela diz assim, olha, assim agora sobrevive um remanescente pela eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11, versos 5 e 6. Somos salvos pela graça, não é pelas obras. Se fosse uma mistura de graça com obras, já não seria pela graça. Ok? Esse é o primeiro problema que nós temos que evitar. Agora, eu falei que tinha uma outra heresia. E a outra era o quê? Em nome da graça de Deus, induzir as pessoas a praticar o pecado, a libertinagem, para que o caminho da verdade seja difamado. Isso é mais comum do que a gente imagina. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 1, versos 8 e 10. E aqui nós temos textos maravilhosos. A palavra de Deus, ela fala o seguinte a respeito dos seres humanos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a palavra de Deus declara duas coisas. Ninguém pode dizer que não tem pecado e que não tem cometido pecado. Todos nós temos pecados que nos acompanham até hoje. Lembra da heresia destruidora? É uma verdade que se mescla com mentira para ensinar uma coisa que destrói a nossa fé. Bom, essas coisas são verdades. Todos nós temos pecado, somos pecadores. Agora, em nome disso, será que eu posso dizer assim que eu não preciso nem me arrepender mais? É normal ser pecador? Normal. Ah, então para que se arrepender? Para que se converter? Para que mudar de vida? Para que aprender a amar as pessoas e amar a Deus e guardar a sua lei? Se todo mundo é pecador e se disser que não é, é mentiroso. Vocês percebem que, em nome dessa doutrina, o que nós vamos fazer? Nós vamos justificar o pecado. Ah, se eu minto, não tem tanto problema. Se eu roubo, se eu adultero, se eu mato, se eu falo mal das pessoas, se eu xingo, se eu roubo dinheiro, qualquer coisa errada que eu fizer, é normal em nome de que nós somos pecadores. Mas é isso que a Bíblia ensina? Não é isso que a Bíblia ensina, meus queridos. A Bíblia diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? Romanos 6, versos 1 e 2. Agora, Romanos 6, versos 1 e 2 nega o que João falou, que todos são pecadores? Não. O próprio Paulo, um capítulo depois, em Romanos 7, vai dizer que ele também era pecador. O bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse, faço. Mas Paulo estava dizendo que ele queria fazer o mal e que era normal fazer o mal? Não. Ele estava dizendo que quando ele pecava, estava acima da vontade dele, porque se ele pudesse escolher, ele nunca pecava. E não é com a gente assim também? Quem quer pecar? Levanta a mão. Ninguém quer. Mas às vezes nós somos surpreendidos por pecados? Sim. Às vezes alguém fala uma coisa ruim pra gente e a gente responde de uma forma errada? Pecamos. Deixamos de ter amor? Pecamos. Deixamos de ter fé em Deus? Pecamos. Ainda que seja no mínimo grau. Então, o que mais que a palavra de Deus diz em relação a esse assunto? A Bíblia é um livro fantástico, nos ensina muitas coisas a esse respeito. Mas olha que texto interessante. Por isso, sejam sóbrios e esperem na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sejam sóbrios, sejam conscientes. Esperem em Deus, porque Deus está conduzindo vocês na graça de Jesus Cristo. Aí ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham na vossa ignorância. Vocês são diferentes, vocês nasceram de novo em Cristo. Vocês têm fé em Deus. Então não moldem a vida de vocês pelas paixões que vocês tinham na vossa ignorância. Sejam elas quais forem, as mais variadas possíveis aí na vida da humanidade, né? Muitas. Aí a Bíblia diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que te chamou, torne-te você também santo em todo o teu procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Esperem na graça de Deus e não se amoldem, não moldem a vida de vocês pelas paixões pecaminosas, sejam elas em relação ao sexo, em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, em relação ao poder, em relação à influência, em relação a qualquer coisa que as pessoas cobiçam, são seduzidas a praticarem, desejarem o pecado. Para ficar mais claro ainda, vocês estão aí em 1 João, olha o capítulo 2, verso 1. Olha que mensagem interessante. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para quê? Para que não pequeis. Ou seja, alguém que diz que 1 João 1, versos 8 e 10, está liberando o pecado, está totalmente errado. Porque ele diz que ele está escrevendo para a gente não pecar, mas ele diz assim: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não está liberando o pecado, muito pelo contrário, está admitindo que todos os seres humanos são pecadores e têm pecado e precisam de Jesus. Mas isso está liberando o pecado? Claro que não. Olha o capítulo 3, o verso 5, da mesma carta de João. 1 João 3, verso 5, diz assim: sabeis também que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E o verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Sabe o que isso significa? Que os filhos de Deus são pecadores, que aceitam a graça de Deus, mas que não vivem na prática do pecado de forma constante, deliberada, em rebelião contra Deus. Ou seja, vocês conhecem alguém que é sistematicamente mentiroso ou mentirosa? Infelizmente, no mundo tem muitas pessoas assim. Elas não conseguem evitar de mentir. Mentem descaradamente, deliberadamente. O cristão não é assim. Se você encontra alguém que é assim e que diz que é cristão, diga para ele: querido, Jesus morreu por você, ainda bem que você disse que aceita isso. Mas essa não é a atitude do cristão. E eu dei o exemplo da mentira, mas poderia dar exemplo de qualquer outro pecado. Que igualmente, às vezes nós erramos, sim, mas não é uma vida de pecado na prática constante do pecado. Essa não é a vida dos filhos de Deus. Jamais haverá justificação do pecado. Agora, a terceira heresia. Preocupação só com o lucro financeiro. Um dos maiores escândalos no mundo religioso é esse comércio abominável que as igrejas estão fazendo hoje em dia. É uma das coisas mais horrorosas que existe na face desta terra. Mas o mais impressionante é a forma exata como Deus previu essa situação. Pedro escreveu, nós lemos no texto, que eles são movidos por avareza, ou seja, eles têm apego ao dinheiro, eles amam o dinheiro. E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não todos de uma forma geral, mas de inúmeros males. Muitos males na vida humana vêm por causa do amor ao dinheiro. Por que tem essa desigualdade social no mundo? Porque 10% da população mundial tem 80% da riqueza. E todo o resto da riqueza, 20% para o resto da população. Vai ter miserável? Claro que vai ter miserável. Vai ter gente que não tem o que comer? Claro que vai ter gente que não tem o que comer. Não é porque falta capacidade do planeta em produzir comida para todo mundo comer. Não é isso. É porque eles são gananciosos. Só pensam em si mesmos e não nos outros. Bom, agora dentro do contexto religioso, esses falsos ensinadores, movidos por essa avareza, essa ganância, farão comércio de vós. Já pensou que profecia mais clara não precisava, né? Precisava dizer, escreverão na porta da sua igreja, Jesus Cristo é o Senhor? Só faltava isso, né? Só faltava dizer, e no horário nobre terão um programa escrito, Show da Fé, no qual essa profecia eles não vão pregar para você. Agora, seja um patrocinador, eles vão pregar para você. Pode ter certeza. Movidos por avareza, farão comércio das pessoas, mas o pior, com palavras fictícias. O que é ficção? Mentira. Imaginação, loucura da sua própria mente. E aí, tem um pregador famoso que diz assim, você dá dinheiro na igreja e Deus fica obrigado a te abençoar. E se Deus não te abençoar, eu vou rasgar essa Bíblia. Aí a gente fica pensando, né? Esse camarada é tão louco da cabeça. O que ele pensa? Ele pensa que Deus não é ninguém sem Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. É verdade. Ela condena justamente esse tipo de prática que ele mesmo está fazendo. Mas se nós destruíssemos todas as Bíblias do mundo, Deus deixaria de ser Deus? Claro que não. Agora, a palavra de Deus ela é tão clara nessa profecia que não tem nem como errar. Seria muito melhor que a Bíblia só falasse de como amarmos uns aos outros. Como fazer isso? A gente tem muitas dúvidas sobre isso. Todos nós, enfim, temos dificuldades de ser perfeitos em amor. Então, nada mais justo que a gente ensinar. Olha, como é que a gente se ama? Dando atenção uns para os outros, conversando, não mentindo para ninguém, sendo honesto, não traindo, não vendo as pessoas como objetos de lucro financeiro, muitas coisas boas. Só que o que acontece? Se a Bíblia não falasse nada disso que nós lemos, só que Deus sabia que o mundo religioso ia virar isso que virou. E aí o que eu poderia dizer? Aqueles que criticam a religião usados pelo diabo, tá vendo? Ó? Tudo isso aí é mentira. É tudo uma enganação só para que você acredite no pastor e dê dinheiro para ele. Agora, quando a Bíblia coloca na revelação a profecia, ela está dizendo assim, eu sei que vai acontecer, mas se vocês lembram do texto, assim, mas o juízo lavrado foi feito há muito tempo e a destruição deles não dorme. Ninguém que use o nome de Deus para extorquir dinheiro e ensinar mentira para as pessoas, ninguém dessas pessoas vai estar no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, se afastar de comunhão com esse tipo de coisa. Por quê? Porque é verdade misturada com mentira feita o quê? Para extorquir dinheiro. É convincente? Claro que é. Se você não conhecer muito bem a Bíblia, você cai? Cai. Aliás, não só cai, como hoje à noite tem pouca... Quantas pessoas tem aqui nessa igreja? Umas 30? Vai lá ver quantas pessoas tem nessas igrejas aí por aí hoje. Nesse mesmo horário agora, milhares de pessoas. Então, primeiro de tudo, se afastar disso. Depois, relembrar essas três coisas e entender. Salvação vem de Deus através de Jesus Cristo. Não existe outra forma de salvação. Não existe nem nunca existirá. Nunca seremos salvos pela lei. Nunca seremos salvos pela igreja. Nunca seremos salvos pelo pastor. Nunca seremos salvos pelas nossas boas obras. Nunca, nunca e nunca. Isso a gente tem que entender. Depois, salvação pela graça não é graça barata, não é desculpa para pecar, não é desculpa para mentir, para roubar, para matar, para fazer nada de errado. E por fim, O nosso foco espiritual não é essa mensagem do dê dinheiro para a igreja, fique rico e não tenha mais problema, e prospere, fique com saúde. Primeiro porque isso é mentira. E depois, porque mesmo que fosse verdade, esse não é o foco de Deus. O foco de Deus não é te dar um carro aqui nesse mundo. O foco de Deus é te levar para um céu. Esse é o foco de Deus. É bem diferente, não é? Bem diferente. Bom, portanto, depois que a gente vê tudo isso, a gente confirma mais uma vez o que a Bíblia diz. E o que Jesus orou ao Pai. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Confie em Deus, Ele vai ouvir a gente, Ele vai nos salvar pela graça dEle. E já nos salvou e continuará nos salvando de toda mentira e de todo pecado. Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado porque tua palavra é a verdade. E apesar do quadro tenebroso que está diante de nós, a tua luz brilha e a tua salvação é real na nossa vida através de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos salvou na cruz do Calvário. E isso porque nós não podemos nos salvar, nem nunca poderemos. E por isso nós viemos diante de ti pedir perdão pelos nossos pecados, transformação do nosso coração. Para que jamais venhamos também a usar a tua graça como desculpa para o pecado, Deus. Nós odiamos o nosso pecado e queremos ser perfeitos para todos sempre, de forma absoluta na tua presença. E que a graça de Jesus nos baste para que cheguemos naquele dia diante da tua face, Pai. E que toda essa podridão do mundo religioso, Pai, pelo qual o caminho da verdade tem sido infamado, seja desmascarado pela tua palavra. E que ali dentro, sejam líderes ou membros, todos os sinceros possam se arrepender e também participar da salvação que Jesus comprou para cada um deles. Que nenhum se perca, Deus, para que teu nome seja louvado e glorificado e possamos juntos estar no céu para todo sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém. Deus abençoe.